Dai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia, meus amigos de ideal, amigos de espiritismo, amigos que nos acompanham todos os domingos, já chegando aí quase 18 anos, abril nós estamos de aniversário, hein? Vamos ver se abril a gente inventa alguma coisa, né, Luiz? Que não seja o dia primeiro. É, daí é mentira, né? Mas acho que dia primeiro é sábado esse ano, se eu não estou enganado. Meus queridos amigos, estamos mais uma vez juntos nesta manhã de domingo, manhã agradável, o sol apareceu, mas o clima está gostoso, não está aquele calorzão, aquele bafão que nós estávamos encarando aí nos últimos dias. Eu sou Alain Diniz Souza, hoje estamos eu e Luiz Guimarães apresentando o programa Visão Espírita. O nosso amigo Geraldo de Tarso está num compromisso pessoal hoje e pediu licença para faltar. Nós deixamos porque não tem outra coisa que fazer, né? Porque a gente sente falta do nosso amigo. Então, onde ele esteja, que ele esteja bem fazendo o que é importante para ele. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus. O Espírito de Verdade, em resposta à questão 87 em O Livro dos Espíritos, afirma: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo pode participar enviando suas dúvidas ou comentários para o nosso telefone 3463-5068, 3463-5255, 3463-5068, 3463-5255. A Rose está postos aguardando sua ligação. Você também pode nos encontrar pela internet através do nosso endereço no Facebook com o nome Programa Visão Espírita. Você também pode deixar seu recado, deixar sua pergunta, deixar a sua participação. Ela sempre é muito importante para a nossa melhora, né? O programa ele é feito em parceria com você que está nos ouvindo, né? É um comentário, é uma pergunta, é o que você quiser nos ajudar deixando lá o seu ponto de vista. Para nossa reflexão inicial, nós trouxemos hoje o livro Roteiro, de Emmanuel, ditado para o Chico Xavier. E hoje, para a gente começar o pensamento, nós vamos ler o prefácio desse livro. O prefácio desse livro tem o título Definindo Rumos. Definindo Rumos. Vamos ver o que Emmanuel nos traz no prefácio deste livro. Em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão do mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com um aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. A ventania impetuosa que varre o solo com imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial. As excursões no desconhecido reclamam condutores. O Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afastes dele. Registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus, no Evangelho bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Este é nosso querido Emmanuel, no livro Roteiro, de Francisco Cândido Xavier. E assim eu posso falar bom dia ao meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos amigos que nos ouvem. E mais uma vez estamos aqui hoje sem o nosso amigo Geraldo, que por certo ele estará em outro lugar, mas o coração está aqui. Eu sei que ele estaria com muita vontade de estar aqui conosco. Então que nós possamos, nessa hora e meia que passaremos juntos, refletir a respeito da doutrina dos Espíritos. E realmente a evolução sem Jesus não pode dar em boa coisa. E a gente, muitas vezes, as pessoas, elas se realmente se envolvem com o estudo filosófico, científico e até mesmo estudo religioso, e deixa de vivenciar os exemplos de Jesus no seu dia a dia, né? Que a gente consiga vivenciar esses exemplos, né? De nada adianta, né? É o raciocínio sem o sentimento, né? E isso já gerou bomba atômica, né? Oh. a gente tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma que sentimento sem conhecimento também é preocupante, porque gera os radicais lá que a gente vê islâmicos hoje, querendo também acabar com o mundo em nome de uma fé sem raciocínio. Então, o equilíbrio no raciocínio e nas emoções e na religiosidade, ele é muito importante para que realmente a gente possa fazer o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual, né? Nós fazemos aqui uma campanha, e essa campanha ela é uma campanha de todo domingo, que é uma campanha para o estudo e leitura do livro espírita. Mas de qual livro espírita? Do bom livro espírita. Mas como que eu vou saber se o livro espírita é bom? Não tem outra maneira a não ser você começar pelo começo, e o começo são as obras de Allan Kardec. Então, antes de você se aventurar em qualquer outro autor, se aventure em Allan Kardec. Allan Kardec tem um monte de coisa para a gente ler, estudar, meditar, refletir, para depois, um dia, você começar a aventura com os outros títulos, os outros autores. São muitos bons autores, né? Nós aqui não estamos falando mal de autor algum. Nós estamos só falando para você, se quer realmente fazer um estudo sério da doutrina espírita, você comece pelo começo, e esse é o melhor que você pode fazer pela formação do seu conhecimento. Muito bem, 9 horas e 42 minutos, nós vamos pedir para o Vinícius colocar nossa prece inicial. Hoje, na voz de Paulo Goulart, vamos, em sintonia com você em casa, fazer essa prece. Se crês em Deus, se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais que se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo. Por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Muito bem, essa voz gostosa, né, que já desencarnou, já está lá no plano espiritual, mas continuamos, graças ao evento aí da internet, poder curtir a voz dele e ainda com a mensagem tão bonita dessa prece. Então, empolgados e embalados por esta prece,

fazer muita alarde em cima dele. Porque eu acredito que um artigo desse, ele inibe mais do que ele constrói menos. Porque realmente todos nós, e devemos ver esse artigo com esse olhar, nós temos que ter a consciência de que nós estamos no caminho, mas falta bastante. Agora, nós temos que nos concentrar. É como se você tivesse uma fortaleza, e nessa fortaleza você tivesse vários pontos frágeis que permitissem a invasão do inimigo. Então, a gente tem que ter consciência dos pontos frágeis existentes e concentrar a nossa atenção nesses pontos, que é justamente para evitar que a cidadela seja invadida. Isso é bastante comum. Eu, particularmente, eu já tive uma experiência assim, bastante chata, aqui no programa mesmo. Durante uma fala, eu fiquei meio animadinho e daqui a pouco soltei uma piadinha sobre o Corinthians, que foi uma piada completamente fora de hora, né? O que que aconteceu? Exatamente pelo fato de eu ter sintonia com essa área, provavelmente um espírito brincalhão deu um toque e eu entrei que um patinho, né? Entrei direto. Então são coisas que no aprendizado a gente vai tomando consciência e vai tendo assim mais cuidado, né? Vigiai e orai. Então realmente nós temos que vigiar bastante. E depois da vigilância nós temos que orar. Agora, não se desanimem aqueles que veem num artigo desse quase que um reforço para que não façam nada, porque ainda são imperfeitos. O comentário do Luiz é muito importante, até mesmo porque a gente encontra no Livro dos Espíritos a definição do que é ser espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que fazem dominar as más inclinações, e não no perfeito. Nós, se fôssemos algum de nós perfeito, não estaríamos encarnados, mas estaríamos em outras missões, em outros locais de trabalho. Aqui estão encarnados os imperfeitos, justamente para buscar essa perfectibilidade, para justamente se debruçar nesse crescimento íntimo, lutando contra estas tendências que nos arrastam. Agora, talvez o que seja importante num artigo como esse seja o entendimento que todos nós temos nossos pontos fracos e o autoconhecimento, que nos mostra qual é o nosso ponto fraco, é uma condição sine qua non para a nossa evolução. Então, se eu tenho uma tendência fraca naquele ponto, eu tenho que ficar duplamente alerta quando se aproximar de mim aquela situação. Por quê? Porque a chance de eu errar ali é maior do que naquele que eu já não sou tão fraco, naquele que eu já sou um pouco mais forte. E, fazendo às vezes do Geraldo, que não está aqui hoje, ele gosta muito dos títulos do Emmanuel, né? Ele colocou aqui, ó, na instrumentalidade. Ou seja, quem que são os instrumentos de Deus na Terra? Somos nós. Quando alguém reza pedindo auxílio a Deus, ele não aparece na frente. Ele manda um instrumento. Quem que é o instrumento que ajuda a nós? O outro ser humano. Então aí vem algumas importâncias para a gente. Ter amigos, conviver com as pessoas melhores que a gente pode conviver, para justamente ter instrumentos à nossa volta que possam ser utilizados por Deus quando nós estivermos precisando desse apoio, quando estivermos passando por esse momento mais enfraquecido. Mas nós não podemos deixar de pensar que somos também instrumentos e que a gente possa ser aquele melhor instrumento, né? Que a gente se esforce para ser esse instrumento que toca o outro, que transforma, que ampara, que ajuda, apesar das nossas ainda imperfeições e dificuldades pessoais. Então, que nós nos esforcemos constantemente em mantermos como instrumentos bem afiados, bem amolados, bem lubrificados, para que Deus possa nos utilizar no auxílio ao próximo, seja onde estivermos. Estávamos conversando aqui, o Luiz, antes do programa começar, porque nós dois gostamos muito da palestra, né? É uma das maneiras que nós mais encontramos em levar o Espiritismo, e nós estamos falando que nós praticamente fazemos palestra o dia inteiro, aonde a gente está, logicamente, menores, pequenas, de minutos, de mais minutos, de acordo com a necessidade daquele que está na nossa frente. Então, a sintonia fina que nós precisamos desenvolver em cada um de nós é maior, porque se você é um instrumento a qualquer momento, o que você vai ser como instrumento na frente daquele que você vai encontrar hoje? Seja quem for, a pessoa da sua família, o estranho na rua, a pessoa que você vai comprar pão na padaria, a pessoa que você vai lá no açougue, como que instrumento você vai ser de Deus para esta pessoa no seu dia a dia? Eu acho que isso é uma coisa importante, né, Luiz? Sem sombra de dúvida. Você tem que estar atento para que Deus possa te utilizar a qualquer momento. Como um instrumento. Como o próprio André Luiz, às vezes, ele coloca, né, de serviços na espiritualidade que precisam ser realizados, e a espiritualidade vai lá te pegar no leito e você encheu a cara. Puxa, acabou, né? Ah, tem um exemplo bom desse aí mesmo, né? É isso aí. Imagine só, o médium tinha enchido a cara e ele precisa de um instrumento ali perto para ajudar uma pessoa. Ele vai atrás do rapaz, o rapaz está embriagado lá na cama, lá, né? Então, dá para ajudar desse jeito? Não dá para ajudar desse jeito. Então, a gente realmente tem que refletir muito nossa conduta, nosso comportamento e fazer o melhor que a gente pode, né? Muito bem, são 9 horas e 58 minutos. Essa foi a primeira parte do nosso programa. Comentamos o capítulo 84 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, com o título Na Instrumentalidade. Daqui a pouco ele está publicado no Facebook. Você pode ir lá ler novamente, fazer a sua reflexão e deixar o seu comentário, a sua pergunta, para que a gente possa juntos avançar no assunto. Muito bem. Agora começamos o estudo, que é o estudo principal do nosso programa, que são as obras de Kardec, né? Não menos importante as outras leituras, mas esse aqui é a base, como nós falamos. Então estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec. Já estudamos aqui o Livro dos Espíritos, depois foi o Evangelho segundo o Espiritismo, já acho que mais de uma vez cada um. E agora, de um ano para cá, mais ou menos, nós começamos a Gênese, né? E já chegamos no capítulo 15, é um estudo sequencial. Cada semana nós vamos avançando um pouquinho. E esse capítulo 15, vamos lembrar o título do capítulo 15 aqui, vamos voltar aqui, Os Milagres do Evangelho, né? E nós fomos comentando vários aí nas outras semanas, né? E hoje chegou a vez da tempestade aplacada. Essa tempestade aplacada é um assunto que eu sei que o meu amigo Luiz gosta. Ele já fez palestra sobre esse assunto. Tem no Vadimécum um material para leitura muito interessante, né, Luiz? Tem sim. Então vamos à leitura e depois aos comentários. Item 45 do capítulo 15 da Gênese, Tempestade Aplacada. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele: passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se de água a barca, eles se viram em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: mestre, perecemos. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e uns e outras se aplacaram, sobrevindo grande calma. Ele então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é esse que assim dá ordens ao vento e as ondas, e eles lhe obedecem? Esse texto está em Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. E Kardec comenta no item 46. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. Como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta de sua parte uma segurança que se pôde explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar. Então você vê que a coisa se completa, né? Você há de convir que se assim como nós vimos acontecer, a tempestade aplacou, a tempestade também pode ter sido provocada para que se obtivesse uma lição. O Livro dos Espíritos fala a respeito dos espíritos elementais. São espíritos ainda não na condição humana que os bons espíritos se servem para administrar esses fenômenos naturais. Você veja que, por exemplo, nós assistimos um fenômeno material no rio, que são os castores que, através dos troncos de árvore, eles constroem uma represa de forma natural. E nós não estranhamos. Então, através de leis naturais, foi colocado aos castores que eles tenham esse hábito e provoque esse fenômeno. E isso ninguém estranha. Porque isso aí é uma coisa natural e está presente na natureza. E os espíritos, através desses espíritos, que às vezes denominaram aí gnomos, duendes, etc., eles admitem a possibilidade de os espíritos superiores obterem através desses espíritos esses fenômenos. E nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro um trabalho realizado pelos umbandistas, que é aquele cobra coral. Trabalho chamado Cacique Cobra Coral. Então, são religiosos que fazem essa prática, e eu particularmente já vi alguns desses médiuns diante de ondas no mar e evocando uma série de coisas. De repente aparece uma onda assim enorme, onde você observava que havia uma manipulação. E aí, no próprio livro da Gênesis, isso que é considerado um milagre, Jesus demonstrou uma coisa que os grandes magnetizadores já afirmavam. Os grandes magnetizadores, eles sempre afirmaram com muita propriedade e muita firmeza que o magnetizador, ou aquele que sugestiona, ele tem que ter uma vontade muito forte, muito firme, acreditar naquilo que ele está fazendo. Então são fenômenos que foram demonstrados aí através do Evangelho, através desse espírito maior que viveu entre nós, que são passíveis de serem realizados por todos nós. Jesus foi muito claro quando ele, em outra passagem, diz: tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então vocês vejam o seguinte: o nosso potencial, ele é imenso. Eu, na ocasião, eu tentei efetuar um contato lá com o Rio de Janeiro, a turma lá do Cacique Cobra Coral, justamente com o intuito de trocar figurinha. Eles já devem ter tido uma experiência muito, muito grande na vivência dessas questões. E, naturalmente, eles desenvolveram muita experiência a respeito. Eu até, em conversa com o irmão do Geraldo, eu o incumbi de que ele pudesse ver se conseguia fazer o contato com essa turma. E, no fim, esse assunto ficou meio de lado. Mas eu não esqueci dele, não. Porque nós temos que pensar o seguinte: esses umbandistas, eles já conservaram e já já adquiriram, acumularam muita experiência nessa área. E nós espíritas temos conhecimento. Então, por exemplo, eu cataloguei lá, tempestade aplacada. Se você for lá no Vadimeco, você vai ver uma porção de artigos que falam sobre o assunto. E nós, como seres humanos, nós não podemos imaginar que Deus, por um passe de mágica, vai nos conceder essa habilidade. Nós sabemos que os espíritos, eles deixam e permitem que a gente desenvolva através da pesquisa, através da experimentação, através do nosso esforço. A coisa não vem de mão beijada. Então, nós temos que realizar. E, sem sombra de dúvida, eu vou avançar nesse ponto. E o dia que eu avançar, vocês vão ficar sabendo as conclusões que eu tirei a respeito. Sem sombra de dúvida, nós não vamos direto no ponto, mas vamos avançar. Eu tenho certeza absoluta que, juntando o conhecimento que a doutrina nos passa com a experiência que esse pessoal do Rio tem, nós vamos avançar e vamos avançar bastante. Não é à toa que o governo do Rio de Janeiro, ele comprava esse serviço dessa instituição. Nós sabemos que o Rio de Janeiro é muito sujeito a esses fenômenos, e ele comprava serviço da... E você não tem criatura nenhuma que ela se exponha assim, até dizer assim, olha, está comprando um banda, né? Não, sem saber e sem ter certeza evidenciada por fatos, não existe ninguém que fosse se aventurar numa parada dessa. É, a gente percebe, né, de uma forma bem clara, que existem fenômenos, e muitos deles, né, que nós ainda precisamos nos debruçar e buscar entender mais, né? O que a gente não pode é fazer que nem os antigos faziam, imaginando que um raio era um deus, né? Que um trovão era outro deus, ou que uma tempestade era a ira de um deus, ou coisa parecida. A gente precisa avançar. Eu acho que isso, de uma forma geral, a grande maioria já avançou. Né? É, o Alan, tem uma coisa que eu queria comentar e acabei deixando. Quando houve essa seca aqui no estado de São Paulo, que o Cantareira chegou lá quase a 3% do seu limite e teve que invadir lá a parte, reservas, né? Reserva de água, os órgãos de imprensa traziam diariamente notícias sobre isso. E eu comecei a bater de frente com esses órgãos no seguinte sentido, de que nós devemos ser otimistas com relação às coisas. E nós temos que ser positivos e rogar, através das nossas preces, que os espíritos ajudassem nesse sentido. Alan, quando eu comecei a fazer isso, era fevereiro de 2015. E a chuva começou a aparecer. E a coisa foi indo, avançando. Hoje nós estamos com 65% de reserva no Cantareira. Nós estávamos no limite morto, aquém dele, já quase usando, acabando, né? Quase acabando. E nós, a coisa veio, a chuva de lá para cá não cessou mais. E veio numa intensidade, exatamente, um volume, né? Então, e isso nós cansamos de saber. A indústria, a técnica, todas as áreas, os médicos sabem, o pensamento negativo atrai o fato negativo. E nós estávamos debruçados sobre aquilo, rezando que cada vez fosse pior, porque aí tinha notícia. E não deu outra. A partir do momento que o Cantareira começou a melhorar, a notícia foi se esvaziando. Hoje você não vê falar sobre o Cantareira. Nem que ele está cheio. Nem que ele está cheio, exatamente. Então você veja o seguinte, é aquela teoria, quanto mal, mais pior. Quanto pior, melhor. A indústria do sensacionalismo. É isso, né? Aí. É. Então, por isso que, inclusive, o nosso planeta se chama de provas e expiações. Porque a inferioridade ainda impera. Tudo aquilo que está negativo está em cima. Né? Aquilo é falado diariamente. É notícia, né? Vira notícia. A Prefeitura de Fortaleza, ela fez uma experiência, ela instalou 600 pontos de observação na cidade. E aí ela fez uma experiência por 6 meses buscando observar, porque ela estava querendo controlar a questão dos trombadinhas, violência, que estavam fazendo, né, roubos em regiões da cidade. Então ela começou a controlar, depois de 6 meses ela foi fazer um levantamento. Das observações que foram em torno de centenas delas, eles observaram que 95% das ocorrências foram positivas. É aquela coisa de uma pessoa caiu com a bicicleta, interromper o trânsito e juntar a pessoa, um cego, ajudar a atravessar uma rua. Um cego que queria atravessar uma calçada, mas tinha obstáculo. Então, 97% observações positivas. Veja na sua televisão. Veja se você tem 5% de notícia boa. Por quê? Porque o foco é dado na coisa ruim. Você ouve uma notícia, um avião caiu, você fica com o ouvidão ligado lá, diz assim, morreram 3 pessoas, morreram 500 pessoas. Puxa, esse foi o maior. Não, e você sai falando para todo mundo. Exatamente, ainda. Nós entramos na faixa. Nós já estamos na expectativa do negativo. Do negativo grande, que é o que nos interessa. Então isso aí é hábito. O Alan estava, nós vínhamos no carro conversando, a questão da leitura. Ele está habituando a filhinha dele a ler. Ela leu praticamente uns 80 livros até agora, tem 10, 11 anos. É o hábito que nós construímos através da prática. E nós precisamos construir novos hábitos. A nossa televisão, ela tem um recurso que quando nós a ligamos, naquele canal que está sintonizado, conta como Ibope para aquela estação. Então, em vez de você ficar deixando a televisão ligada em porcaria, deixa pelo menos ligada em alguma coisa positiva. Alguma coisa que esteja passando culturalmente. Agora, a gente vê que não é falta desses canais que vendem a cultura. Existem muitos. É que nossa sintonia vai sempre lá. É Faustão, é esse, é aquele. São aquelas coisas que vendem sensacionalismo. Então nós precisamos mudar os nossos hábitos. Porque quando nós conseguirmos mudar os nossos hábitos, nós mudaremos a atmosfera do planeta. Então, lembra sempre que Jesus, com as suas atitudes, com o seu comportamento, ele queria nos deixar o exemplo. Né? Então ele não fez, e não existe essa passagem nos evangelhos por pura curiosidade ou mostrar capacidade de Jesus ou a sua potência. Essa semana passada eu tenho feito uma palestra e que eu parto do seguinte raciocínio: fomos criados por Deus. Se nós consideramos Deus um ser perfeito, em nossa criação nós somos criados perfeitos. Mas veja bem, com as potências da perfeição de Deus, cabe a cada um de nós desenvolver essas potências. É como se a gente tivesse na criação recebido um saquinho com todas as habilidades de Deus para nós desenvolvermos em nós. Não veio pronta, desenvolvida. Ele nos deu a condição, a potência, a capacidade de desenvolver essas potências todas, essas habilidades todas. A sementinha. Agora cabe a cada um de nós plantar, cuidar, regar, adubar, podar na hora certa, para que a gente vire uma árvore frondosa que dê frutos. Vamos imaginar assim, Jesus veio nos dar o exemplo de uma árvore frondosa dando frutos. Como ela se manifestaria? Nosso paradigma. Paradigma é o modelo, é o modelo primário, é o modelo inicial para a gente olhar e falar, esse é o modelo, né? Então, essa é a nossa força, né? E aqui a gente não pode deixar de lembrar também que Jesus deixa claro para todos os apóstolos que estavam com ele: onde está a vossa fé? Ele dá uma dura neles, né? Onde está a vossa fé? Quer dizer, tiveram que me chamar? E a sua fé? Só eu que tenho fé aqui? Era o que ele estava chamando a atenção dos apóstolos, né? E onde está a nossa fé? Né? Como a gente pega isso como exemplo para a nossa vida, né? Onde está a nossa fé? Essa é a pergunta Talvez que... E você veja o sentido figurado da coisa, né? É. Jesus estava ali. Ali junto. Fisicamente ali. Presente. Exatamente. Né? Então, se eles tivessem essa fé, diriam assim, não, fica tranquilo. Achei Jesus dormir, está conosco. Está conosco, é, exatamente. É isso aí. Se ele está conosco, nada vai acontecer. Se ele está dormindo, é porque está sossegado. Ele está tá de boa, deixa ele lá. E vamos fazer a nossa parte, né? Ô Luiz, eu acho que pela hora nós podemos ler mais uma. Sim. As Bodas de Caná, tá? Dá tempo, porque daí na próxima vai ter a multiplicação dos pães e ela é cumprida. Então a gente fica com o programa para fazer esse estudo. Vamos lá. Bodas de Caná. Item 47 do capítulo 15 do livro A Gênese. Este milagre, referido unicamente no Evangelho de João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou, e nessas condições deverá ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato tão extraordinário era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não perceberam. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar-se seja esse de tal gênero o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que, então, o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar, até certo ponto, por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que em tal caso a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que, todavia, se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda a gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos o têm bebido muito, serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional. E os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões, que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. É, nós sabemos a questão do fluido cósmico universal e conhecemos que a partir do fluido cósmico universal, aquilo que hoje a ciência busca, né, com esses aceleradores de partículas aí que tem quilômetros de extensão e que eles buscam sob o nome da partícula de Deus. Esse fluido cósmico universal é de onde tudo provém. Se nós decompormos um corpo físico, nós vamos encontrar na sua essência a partícula fluido cósmico universal. Se nós decompusermos uma maçã, a mesma coisa. Se nós decompusermos um telefone que está à nossa frente, nós vamos obter a mesma coisa. Então, tudo provém dessa fluido cósmico universal. Na química, nós sabemos que se você tiver H2O, você tem água. H2O2, você tem o ácido sulfúrico, alguma coisa assim. Então, você observa que na natureza, os elementos, a partir da adição de uma substância, eles se transformam. Então Jesus, imagina, aquele espírito que chegou à perfeição e com habilidade para todos esses conhecimentos, de uma forma muito simples, ele poderia, através da sua vontade, transformar a água em vinho. Você veja que interessante. A produção que ele fez, ele ia transformar a água em vinho, já fez um vinho bom, um vinho ótimo, que é a qualidade daquele espírito transformando a água em vinho. E ele, de uma forma para ele simples, ele pura e simplesmente usou desse conhecimento do fluido cósmico universal, adicionou alguma coisa naquele elemento e transformou a água em vinho. Para esse espírito, aquilo lá é um fato corriqueiro. Agora, como o Kardec comenta, como foi um dos primeiros fatos que Jesus praticou, provavelmente escandalizou ou chamou muita atenção. Agora, o fato é que ele transformou e hoje, através daquela sua promessa de que enviaria o Consolador, que nos esclareceria todas essas coisas, nós entendemos que realmente aquilo que ele fez é perfeitamente factível por um espírito que tem essa condição. Nós sabemos, através da química, que nós podemos transformar um elemento em outro e através da adição de um novo elemento. Então, Jesus, e nós sabemos a força do pensamento para os espíritos, ele, de uma forma tranquila, elaborou esse fenômeno que, para os homens, chamou muita atenção. E nós sabemos que o fenômeno, ele se presta exatamente para essa finalidade. Jesus chamou atenção pelos fenômenos que provocou. Não chamou atenção pela beleza da sua palavra. Porque o povo começa a segui-lo e a ouvi-lo exatamente por causa dos milagres que ele produzia. Então esse fenômeno você vê que é uma coisa natural. No Espiritismo, os fenômenos físicos ocorreram lá por volta de 1857 até 1890 para chamar atenção. E é o que eu comento sempre. As igrejas, quando vão fazer barraquinha, o que, que elas fazem? Lá para as 9h30, 10 horas, solta o foguete. Qual é a intenção? Fazer barulho. Fazer barulho para que a redondeza escute o barulho e diz assim, opa, hoje tem barraquinha. Então isso é um fenômeno natural. Faz o barulho, faz o alarde através do fenômeno que impressiona a visão e depois então as pessoas se aproximam e ouvem aquilo, aí elas conseguem detectar a beleza do ensinamento. É um processo natural. Há uma tendência, eu acredito, né? A gente precisaria pegar alguma pesquisa aí. O ser humano, ele é muito da busca do sensacionalismo, como a gente já falou na notícia aí das chuvas e das secas e tudo mais. Então, quando imagina a situação, vamos imaginar que ele realmente transformou água em vinho. Aquilo é uma coisa fantástica, né? Como que vai transformar água em vinho, né? Então, aquilo causa um furor, né? E é interessante que dos quatro evangelistas, só João. E João, a gente tem que lembrar sempre que nos comentários é aquele que mais é místico, né? Ele tem alguns comentários assim mais fantasiosos. Segundo o que se pode, nas pesquisas hoje, concluir, João foi o evangelho mais tardio, né? Ele foi o autor do evangelho que ele escreveu já numa idade avançada. E ele estava lá na ilha de Patmos, né, quando ele começa a fazer esses escritos, né? Então, vai saber como que foi essa história. É uma história que a gente não precisa ir a fundo nela, como Kardec nem cita a passagem, né? Normalmente ele cita a passagem e depois ele comenta, né? Nesse caso, ele nem citou a passagem, porque realmente ele não deu tanta importância para ela. E ele só fez registrar, porque afinal de contas ele está nesse momento da Gênesis comentando os milagres. Ele precisava citar, mas ele nem lê a passagem evangélica. Então, essa é o nosso comentário. Bom, 10h24, nós vamos pedir para o nosso Vinícius hoje. Ah, hoje eu abri mão. A música do Luiz, hoje nós vamos tocar a música do Alan, em homenagem ao Chuck Berry. Que ele faleceu, faleceu ontem. Faleceu ontem, né? Ontem nós tivemos o desencarne de Chuck Berry. Chuck Berry desencarnou aos 90 anos de idade, longevo aí, né, na sua encarnação. E ele foi um músico conhecido como um dos grandes fundadores, padrinhos aí do rock, né? Ele tem músicas aí muito consagradas, ele ganhou Grammy, inclusive. Ele é uma das pessoas primordiais para o surgimento do rock no mundo, né? E ontem ele desencarna, né, 90 anos bem vividos, inspirou uma série de músicos, muita gente, até os Beatles se inspiraram em Chuck Berry. E aliás, nessa área é difícil você desencarnar velho já, né? Porque você vê que eles acabam tendo às vezes um comportamento meio desregrado, e você vê que ele conseguiu, né, ter comportamento. E até vem aí um exemplo, né? Não é à toa que inspirou tanta gente, né? Inspirou porque realmente era inspirador. E nós pedimos para o Vinícius separar uma música do nosso amigo. Que música que foi, Vinícius? Ah, esta música é a primeira, se eu não estou enganado, é a primeira música. Deixa eu ver aqui, eu estava lendo aqui, ó. É a primeira música, vamos ler aqui, que ele é uma das famosas dele. Eu acabei de ler o negócio aqui e some da frente da gente. Vamos tocar e depois a gente... Johnny B. Goode. Essa música é uma música fantástica, né? E vamos curtir. Vamos aí com essa música fazer uma prece pro nosso querido Chuck Berry, onde ele esteja, que ele seja bem recebido no céu. Acho que vai ser recebido com rock isso, hoje, né? E que ele receba as vibrações do programa Visão Espírita de Santa Bárbara do Oeste. Isso aí. Learn to read. É, meus amigos, quem deu uma saidinha aí da frente do rádio, aí até assusta, voltando com uma música de rock, né, no nosso domingão, mas é um rock de Chuck Berry, que desencarnou ontem, então nós fizemos nossa prece para Chuck Berry e que ele siga a sua evolução espiritual em paz. Muito bem, hoje nós estamos fazendo um programa bem diferente, porque o que aconteceu? Normalmente o Geraldo me passa a deixa do programa quando ele viaja, e na semana passada, sem a gente saber, né, previamente, teve um jogo de futebol do União Barbarense que foi transmitido pela rádio. Então nós não tivemos o programa que teríamos. Então eu não consegui pegar os livros do nosso programa com o Geraldo, então hoje nós estamos improvisando com alguns outros livros. E o estudo que nós fazemos também sequencialmente é os livros da Terezinha de Oliveira. E eu não achei o meu livro em casa. Por sinal, aí vem um alerta para arrumar aquela minha biblioteca lá que tá uma... Tem muito livro lá e eu preciso dar uma mexida lá. O negócio não está fácil, não. E o Luiz deu uma sugestão da gente ler o livro O Consolador de Emmanuel. E exatamente a questão número 323, pertencente ao capítulo 3, que fala sobre o amor. E essa pergunta ela faz assim, ó: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Então essa é uma pergunta que desperta a curiosidade de muita gente, né? Muita gente quando chega lá na casa espírita vem ali querendo saber essa história. Será que eu sou casado com a minha alma gêmea? Será que eu vou encontrar a minha alma gêmea? Então vamos ver aqui o que Emmanuel comenta pra gente. Esse meu livro aqui, deixa eu ver que edição que é esse livro, foi um livro muito editado, né? Olha só, esse meu livro é a 17ª edição, que completou 203 milheiros. Isso nós estamos falando em 1995. Eu já não sei nem qual edição está hoje, porque realmente é um livro importante para a sua leitura. Ele versa sobre uma série de assuntos. Então, você puder adquirir, chama O Consolador. Vamos lá, a resposta de Emmanuel à pergunta: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? E Emmanuel fala assim: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam. Sempre que separadas, a união perene, eles a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação das almas que o sustentam, como a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, evolvendo umas para as outras, num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações, a da aventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo. E a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida. Bom, nós não podemos deixar de citar que a FEB é relativa a justamente a questão, ó, a teoria das almas gêmeas no Livro dos Espíritos ou Metades Eternas se encontra assim exposta. Olha só, pergunta 298 do Livro dos Espíritos. Olha só, É a nota da própria FEB no próprio livro Consolador que eu estou lendo, tá? Está lá no finalzinho do livro, como nota. As almas que se devem unir são, desde a sua origem, predestinadas a essa união? Tem cada um de nós, em algum ponto do universo, a sua metade a que um dia haja fatalmente de unir-se? E a resposta dos espíritos é não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a posição que ocupam, isto é, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males da humanidade e da concórdia resulta a felicidade completa. Depois, resumindo o ensino que se desenvolve dos parágrafos 291 a 302, o codificador o ilustra com o seguinte comentário pessoal. A teoria das metades eternas é uma figura da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar. Por isso, não devemos tomá-la ao pé da letra. Seguramente, os espíritos que a têm utilizado não pertencem a uma ordem elevada, à esfera de suas ideias. É necessariamente limitada e eles exprimiram o pensamento pelos termos de que se tinham servido durante a vida corporal. Deve-se, pois, rejeitar a ideia de dois espíritos criados um para o outro, e devendo um dia unir-se fatalmente para a eternidade, depois de terem estado separados por tempo mais ou menos longo. Esta circunstância e a presunção sempre cabível de qualquer falha na captação mediúnica, tão sutil e delicada, nos levaram a formular ao médium, aqui o médium é o Chico Xavier, para que a submetesse ao seu preclaro mentor e autor deste livro as seguintes objeções. Esta teoria ou hipótese afigura-se-nos aqui algo obscura, não satisfaz, e aqui vou fazer um parênteses, vocês percebam o cuidado na publicação destas obras. Né? Há pessoas fazendo uma leitura crítica. Então encontraram uma coisa que não combinava com o que se encontrava na obra de Kardec. Então foram questionar. Né? Coisa justa e honesta quando se faz um estudo sério. De fato, essa criação original, dúplice, induz a concluir que as almas surgem incompletas. É ilação incompatível com a onisciência de Deus. Aliás, a ideia recusada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. A afinidade espiritual deve ser extensiva a todas as criaturas. E se esse sistema de gênese binária pudesse justificar-se, a comunhão universal jamais seria una e integral, como contingência acidental na trajetória dos seres decaídos. Poder-se-ia talvez admitir, mas ainda assim, em caráter transitório, condicional nunca absoluto. De outra forma, parece-nos, seria um dualismo excepcional, barreira oposta à lei de amor, que deve abranger todas as criaturas de Deus em perfeita identidade de origem e de fins. De resto, o nosso grande amigo ilustre do instrutor é presto no afirmar que Jesus escapa ou transcende a sua concepção. Ora, assente como postulado incontroverso que há muitos Cristos, achamos nós que a teoria ou sistema das almas gêmeas deixa de ter cunho universal e desnecessário será equacioná-la. Para nós o problema se ajusta muito melhor ao instituto da família, como ensaio de comunhão dual, mas sempre condicional ou acidental e transitória, colimando a unificação coletiva com Cristo para Deus. A estas considerações, dignou-se de responder o insigne e bondoso Emmanuel com a seguinte mensagem. Ele tem uma observação aqui. Logo no início, Emmanuel trata da pergunta número 378, cuja resposta original havia sido questionada pela FEB, dando-lhe ao autor espiritual nova redação, só após a ventilada questão das almas gêmeas. Então vamos lá. Meu amigo, Deus te abençoe o coração nas lutas materiais. agradecendo o teu carinho fraterno na colaboração amiga e sincera de sempre, peço a modificação do texto da questão número 378 do novo trabalho, que deverá ser apresentado nos seguintes termos: grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se por algum tempo incapazes de aprender as vibrações do plano espiritual superior, sendo conduzidas pelos seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do Espiritismo Evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos que regem os fenômenos da vida nos dois planos. Devo o pequeno equívoco observado concedendo à matéria certos ascendentes que só pertencem ao espírito, a perturbações do método de filtragem mediúnica, onde o nosso pensamento foi prejudicado. Solicitando essa modificação, pediria a conservação no texto da humilde exposição relativa à tese das almas gêmeas, ainda que, em consciência, sejam os amigos da casa de Ismael compelidos à apresentação de uma ressalva em obediência à lealdade de respeitável ponto de vista. A tese, todavia, é mais complexa do que parece ao primeiro exame e sugere mais vasta meditação às tendências do século no capítulo do divorcismo e do pansexualismo, que a ciência menos construtiva vem lançando nos espíritos. Mesmo porque, com a expressão almas gêmeas, não desejamos dizer metades eternas, e ninguém a rigor pôde estribar-se no enunciado para desistir de veneráveis compromissos assumidos na escola redentora do mundo, sob pena de aumentar os próprios débitos com difíceis obrigações à frente da lei. No caso do Cristo, devemos invocar toda a veneração para o trato de sua personalidade divina, motivo pelo qual apenas tratei do assunto com referência aos homens, para considerar que as uniões em toda a vida são orientadas por ascendentes de amor mais profundos que aqueles entrosados nas humanas concepções, que se modificam na esteira evolutiva. Se possível, eis o que me permito solicitar, renovando ao querido irmão o meu agradecimento sincero e a minha afeição de todos os dias, Emmanuel. Aí tem os leitores a ressalva que visa conciliar a fidelidade do nosso programa integral com a veneração e reconhecimento mais que merecidos ao emérito e sábio cultor da Seara Cristã, para que cada qual possa interpretar e decidir de fora o íntimo com aquela prerrogativa de liberdade que é a apanagem maior da nossa doutrina. A editora FEP. Então aí vocês veem uma bela lição. Uma bela lição em todos os sentidos. Todos os sentidos. O Chico já era um belo escritor, Emmanuel já era tido como um senhor mentor espiritual do Chico, um senhor escritor, e a FEB se deparou com alguma coisa que contrariava as obras básicas. Aquilo que Kardec, a gente cansou de falar aqui, é generalidade e concordância dos espíritos, né? Então, aquilo que se fala, aquilo que se escreve, tem que estar em concordância com aquilo que o Livro dos Espíritos diz, que é a base da doutrina espírita. E aí a FEB detecta alguma coisa que não esteja em concordância com o Livro dos Espíritos e faz essa observação. Antes de fazer o meu comentário, eu tenho que deixar bem claro dois conceitos. O amor é alguma coisa que nós, espíritos simples e ignorantes, passamos a partir da primeira reencarnação a desenvolver. Então nós temos primeiramente a condição de paz, onde nós desenvolvemos em aspecto rudimentar o amor aos filhos e o amor dos filhos à mãe. Então começamos aí a desenvolver e começamos a desenvolver o amor aos irmãos, amor aos parentes, até que a gente vai chegar no estágio maior do amor, que é aquele que Jesus disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Ele amava de forma distinta a toda a humanidade. É o amor fraterno. Explicado isso, nós vamos à segunda explicação, a questão dos termos. Qual é o significado de alma? É definido exatamente no Livro dos Espíritos. A alma é o espírito encarnado. Então, o espírito ele se encontra na erraticidade, longe do corpo físico, e a alma ela se encontra junta ao corpo físico. Quando o espírito encarna, ele assume o aspecto de alma. Então, alma e espírito são as mesmas coisas em condições diferentes. Alma é o espírito encarnado, enquanto está habitando e animando um corpo. O Emmanuel, ele fala alguma coisa diferente do Kardec. Kardec diz assim, metades eternas. Até esse próprio termo, se nós formos analisar a fundo, ele não está adequado doutrinariamente. Eterno só existe Deus. Por quê? Porque o eterno é o que não teve começo nem fim. Então Deus é eterno. O espírito não é eterno. O espírito é imortal. E aí a expressão não deveria ser almas eternas. Almas até o fim. Almas imortais. Amor de almas até a imortalidade. E o que significa isso? Nós sabemos pelas escalas dos espíritos que os espíritos eles vão até uma necessidade de reencarnar. Quando eles não têm mais necessidade de reencarnar, eles passam para a condição de espíritos puros. Então chegou na perfeição. Então, enquanto estiver na condição de ter que reencarnar, o espírito é chamado alma. A partir daí é puro espírito, não é mais alma. Kardec se refere ao puro espírito, metades eternas. Emmanuel se refere a almas gêmeas, que são aqueles espíritos que durante as encarnações se apoiam um no outro para a sua evolução. E nós temos essa condição na nossa vida diária, todos nós. E nós vemos que existem casos, que são raríssimos, mas existem, onde os dois espíritos se apoiam, até a necessidade de reencarnação. A partir daí, a sua evolução se completa e ele não tem mais necessidade de amar com exclusividade. Ele ama a toda a humanidade. Ele ama de forma plena. Ele é espírito puro. Então são dois termos e eu cataloguei os dois diferentes, porque não são a mesma coisa. E Emmanuel coloca lá na sua observação do final, ele coloca exatamente isso. Almas, enquanto são reencarnados, que estão falando de coisa. Emmanuel não se retratou, ele corrigiu uma parte que é eterna, porque teve um início e Deus não cria dois espiritinhos para caminhar junto. Ele cria todos simples e ignorantes. No decorrer da vida, através das afinidades, nós vamos nos ligando de forma especial com algumas pessoas. E todos nós temos as nossas preferências. Todos nós temos aqueles espíritos que são mais afins de nós. Isso é matemático. Em algum momento nós podemos nos afinizar com outro espírito, mas aquele lá vai ser o que tem mais afinidade conosco. É uma coisa natural. É um processo natural. Nós, em várias etapas dessa encarnação ou de outras encarnações, nós vamos nos ligando particularmente com o espírito. E aí nós vamos buscar o quê? Buscar a compreensão desse espírito. E os livros espíritas mostram isso. Quantos e quantos espíritos que já estão em condição de não precisar mais reencarnar, ou que buscam oportunidade de reencarnar na Terra para ajudar aquele espírito que for para trás. Então era esse comentário e eu acho que foi bastante pertinente, porque esclarece um assunto que é altamente digno de menção, que a FEB não aceitou, pediu licença, publicou e pede que o espírito se manifeste. Isso aí é espiritismo nota A. É, o exemplo, né? O exemplo do que o Luiz nos trouxe hoje, esse exemplo do que aconteceu nesse livro que a gente agora estudou, O Consolador, realmente é o que é mais bonito em tudo isso, que é a maturidade, tanto da Feb nesse momento, quanto do Emano, quanto do médium, todos eles, sem milindres, se debruçando sobre a busca do entendimento de um ponto de vista. E isso é muito bonito a gente ver. Isso deveria acontecer em todas as esferas da humanidade, né? Infelizmente a gente não percebe isso acontecendo hoje em dia. E percebemos a publicação de obras sem zelo, sem um cuidado prévio, obras que, em vez de ensinar, desensina ou ensina coisas deturpadas, e depois tantas pessoas acabam seguindo esse tipo de comentário, né? Se ancoram nessas ideias falsas e assim segue. Agora, é evidente que um ser humano, ele não consegue abarcar numa encarnação nunca todo o conhecimento. E é muito confortável você encontrar na vida um espírito que te apoia. E normalmente esse espírito que te apoia, ele vai ter em predicados aquilo que você não tem. E você, muitas vezes, logicamente, pode ter predicados que o outro não tem. Então, se unem, né? E nessa união, há um apoio mútuo que faz com que as coisas fiquem mais fáceis na vida, né? Graças a Deus eu tenho esse apoio lá com a minha esposa. A gente tem essa afinidade tremenda. Mas acho que a gente já se juntou um pouco mais velho que o normal. Nós já tínhamos uma idade. E aí a escolha fica mais nítida. Por isso eu aconselho os jovens que estão nos ouvindo. Casar é uma coisa muito boa, mas você deve casar com a pessoa melhor escolhida. Para isso, quando você está aí namorando, namore buscando conhecer a pessoa que você vai morar. Talvez não seja esta tida como alma gêmea, mas talvez seja uma grande companhia para a sua vida. E isso é importante. Uma pessoa que vai ser tua amiga, vai ser tua parceira, vai ser teu companheiro, né? Vai te apoiar, não vai te humilhar, não vai te bater, não vai... A violência doméstica ainda é muito grande. A gente tem que ficar muito de olho nisso. Então, achar uma pessoa que a gente realmente respeita não tem preço, né, Luiz? E o que nós precisamos esclarecer é o seguinte: vamos pensar em termos, né? Então, por exemplo, você tem um amor por um espírito que aquele te acolhe. Vamos dizer assim, uma mãe. Você ama aquela mãe e ela para você representa o máximo. Mas para ela você não necessariamente representa o máximo. Talvez você represente uma preocupação a mais. Então você ama aquela alma de uma forma intensa ou máxima entre as que você tem para escolher. Agora, aquela alma não é só com você. É como Jesus. Todos nós amamos Jesus como o máximo. Mas ele nos amou a todos como filhos, como irmãos. Então, que nós entendamos que todo o amor que nós tenhamos por particularmente com alguém ou qualquer coisa, é uma coisa no sentido de que nós nos espelhamos. Agora, o que existe eterno é a simpatia eterna, que é a questão da afinidade eterna. Quando os espíritos chegam ao estágio da perfeição, todos eles têm afinidade. Afinidade da beleza, do amor, porque chegaram ao topo. Então estão todos eles com a mesma sintonia. Quando nós temos aqueles espíritos inferiores que habitam aí o umbral, eles têm uma afinidade do crime, da bagunça, da desorganização. Existe uma afinidade. E eles se comprazem um com o outro. Agora, o Alan estava falando da questão do casamento. E é uma coisa que, por exemplo, hoje, por que aumentou a questão dos divórcios? Muito provavelmente é porque acabaram com o namoro. O namoro que a gente, às vezes, até brincava que tinha cara que namorava 10 anos e não casava, né? Agora, que tenha um período de adaptação. Que esse namoro possa existir para que a gente se reconheça. evitar que a gente chegue num estágio de ter filhos e aí a coisa ser mais grave para separar. Através do amor, do namoro, nós começamos a ver se nós temos mais afinidades do que diferenças. Então, quando a gente namora, a gente tem possibilidade de fazer essa avaliação. Agora, quando a gente já conhece e depois de uma semana está querendo ir morar junto, realmente a possibilidade de erro... Quantas vezes nós namoramos e não casamos? Isso acontecia no passado, era normal. Namorava e não casava. Agora, hoje não. Já casa direto, não namora. Então, sem sombra de dúvida, o divórcio por quê? Porque a união mal feita. E aí criou-se o divórcio, que foi uma intenção só. E no nosso tempo, as mulheres e os homens que não permaneciam juntos, eles se separaram, eram chamados desquitados. E a desquitada era quase que um sinônimo de prostituta. É uma pessoa mal vista. Mal vista. A mulher desquitada, os homens dá em cima, porque achava que era uma mulher descasalada, né? Então era um preconceito que existia. Então o divórcio foi saudável. Por quê? Porque veio preencher esse campo que estava vazio, que representava o quê? 2-3% dos casamentos. Agora, a população não entendeu isso porque é natural do homem. Você deu a liberdade, ele vai para o outro extremo. Então, aquilo que deveria ser 2-3% se transformou em quase 40%. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, agora então, como existe divórcio, não precisa ter tanta seleção para casar. Eu caso, depois eu vejo se não der certo, eu separo. É isso aí. E aí, tem um inconveniente. Normalmente, já tem os filhos. É, e aí, você pode até separar, você pode até realmente ver o fim desse casamento, mas... de uma forma traumática para um monte de gente envolvida, e daí você já se torna, junto com a pessoa, responsável por outros espíritos que você assumiu no lar como filho, né? Então que a gente realmente consiga meditar muito nessa questão, que se vocês puderem também ir até o Consolador, tem na internet hoje o Consolador, e ler essa questão novamente, poder ler essa observação da FEB, fazer a sua reflexão, e quiser deixar a sua opinião no nosso Facebook, será muito bem-vinda para a gente continuar essa nossa discussão. Bom, como tudo que é bom dura pouco, né? Segundo, a não ser esses espíritos amigos que podem ser para a eternidade. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa Visão Espírita, que é transmitido todos os domingos a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Você que está aí sintonizado com a gente, um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Eu vou pedir para o Luiz fazer a prece final também e as suas últimas palavras com o público, meu amigo. Um grande abraço a todos, mais uma vez foi um prazer imenso estar aqui. E amanhã eu falo lá em Piracicaba, ali na frente do Lar dos Velhinhos, na Vila Independência, Lá Betel, na Vila Independência, no Centro Espírita Sementes de Luz. Agradecemos a Deus e os amigos espirituais por essa hora e meia de reflexão, de meditação, de podermos, através da doutrina dos Espíritos, ampliar o nosso conhecimento a respeito da vida, a respeito do Evangelho de Jesus e a respeito de nós mesmos. Ampara-nos, Senhor, permita que nós possamos ter um final de semana muito agradável e, principalmente, que aqueles espíritos que nos ouvem, se algum deles estivesse se sentindo angustiado, que ele seja amparado por esses nossos amigos espirituais. Que Deus lhe abençoe. Que assim seja. Um ótimo domingo a todos e até domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente